Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do blog Garganta de Fogo, apresentando o sexto bate-papo com o filósofo Olavo de Carvalho, lado B. Então, assim, discutir religião é uma coisa extremamente... Não, dá para discutir, mas complicado. Toda discussão tem que ser com base no conhecimento dos fatos, nos dados da experiência. Como a pessoa não tem isso, então elas pegam palavras e imantam essas palavras com um poder mágico, tá entendendo? E discutem todas as palavras. No Brasil, isso aí é a única coisa que as pessoas sabem fazer. Elas acham que pensar é isto. É você formar uma frase, tá certo? Depois você fala outras frases que confirmam a mesma frase. Quando você exprime a frase para saber a que fatos da ordem concreta aquilo corresponde, você vê que é impossível. Na verdade, é uma discussão formal só. É uma discussão. Não, é verbal. É verbal, porque Dentalógica. são palavras e as palavras provocam reações emocionais imediatas, sem passar pela representação da realidade. Entendeu? Isso aí é o modo brasileiro de pensar, se é que isso é pensar, tá certo? Isso para mim não é pensar, é somente falar, né? O brasileiro, quando ele consegue, por exemplo, ser analfabeto, ele tem pouco domínio da linguagem, então quando ele consegue formar uma frase, aquilo deu tanto trabalho para ele. Ele se sente tão vitorioso quando conseguiu formar a frase que ele acredita nela. Acredita que ela é a realidade pelo simples fato de que ele conseguiu dizê-la, conseguiu formulá-la, entendeu? Quer dizer, a formulação da frase é o ato mágico pelo qual o sujeito acha que ele aprendeu a realidade. Então você vê, o aprendizado da linguagem vem antes do conhecimento da vida. Quer dizer, um garoto de 14 anos, por exemplo, ele tem que ter mais ou menos o domínio da língua, tá certo? Ele tem que ser capaz de falar, né? Mas ele nunca tem conhecimento dos fatos. O conhecimento dos fatos demora mais 30, 40, 50 anos para ele adquirir, né? Como no Brasil todo mundo é obrigado a tomar posição já na adolescência, então você já tem uma série de opiniões que são feitas, construídas exclusivamente em torno de reações emocionais a palavras. E claro que isso também pode acontecer em todo lugar, mas como no Brasil, não tem, porque no Brasil só existe isso. Toda discussão pública no Brasil é discussão em torno de palavras imantadas, você está entendendo? De valores emocionais. E só isso, quer dizer, é discussão de maluco, da coisa que está totalmente fora da realidade sempre. Porque para você ter alguma apreensão da realidade, você precisa justamente, vamos dizer, se desencantar desses aglomerados mágicos de palavras e emoções e buscar, assim, por trás da palavra, quais são os fatos concretos, os dados de experiência concreta a que se refere. Quando você vai fazer isso, você vê que muitas vezes uma mesma frase ela pode designar 10 ou 20 fenômenos totalmente diferentes. E se você toma posição unívoca em função da frase, você está tomando posição em face de quimeras, de coisas que não existem, né? Então, só uma pergunta, hein? Deus e Alá são a mesma pessoa? Peraí, que Deus? O Deus, nosso Alá, Deus. você vê que tem um artigo, Al, né? Al é o nosso O, certo? E Lá, que é Lah, na verdade é Lat, porque em árabe o T com dois pontinhos em cima, o H com dois pontinhos em cima vira T, vira Al-Lat, Lat, né? É um conceito abstrato e não um nome, né? Deus para nós é nome, nome próprio, né? Certo. E Allah, não, é um conceito abstrato, é a divindade. Ah, Então, certo. dizer, é a mesma coisa? É e não é. É na medida em que essa pessoa concreta corresponde, vamos dizer, àquele conceito abstrato. Mas o conceito abstrato, evidentemente, não tem as características, vamos dizer, da individualidade concreta, né? Então, assim, para os muçulmanos, Deus não tem a personalidade, tipo, a gente tem a personalidade do Não, pai. não. É só a divindade, a fonte ali. Por isso que o Veja, Maomé em língua e só há um profeta, árabe, né? dizer que Deus teve um filho soa muito esquisito. No Corão, eles descem a lenha nessa Não, história, mas né? eles podem descer a lenha, porque na verdade o que eles estão descendo ali é outra coisa. que não aquilo que o cristão entende quando ele fala em Deus Pai. Essa é mais é uma, também uma controvérsia, mais uma controvérsia de palavras imantadas de emoções. Você está entendendo? Mas, por exemplo, para o cristão, se Deus é Pai, então todos os seres humanos são irmãos. Presta atenção. Você dizer Deus Pai, Deus Pai é é uma figura de linguagem? É se uma é uma figura de linguagem? Não é um conceito. Ah, tá. Uhum. Pai é uma relação humana, uma relação que você observa na geração, né? Humano ou animal. Né? Ah, sim. Um ser humano pode ser pai do outro, e um animal pode ser pai do outro. Tá certo? Porque existe uma geração. A geração quer dizer que aquele que foi gerado não existia antes dele ser gerado. Então, para se vamos dizer, expressar a relação que existe entre Deus enquanto onipotência e Deus enquanto inteligência, se diz que um é pai do outro, mas que não é pai no sentido, não é pai no sentido histórico, que um dia ele gerou. Não, é a geração eterna. Assim como, sim, por exemplo, o ato da sua inteligência está continuamente sendo gerado por essa inteligência, tá entendendo? Dá para entender? Sim. Então é nesse sentido que mas fala de Deus Pai, tá entendendo? Mas então daí não se pode implicar então a nossa relação uns com os outros deva ser fraterna, de irmãos? Metaforicamente, mas a primeira dupla de irmãos que aparece na Bíblia, um já mata o outro. A fraternidade também não é lá essa grande coisa que estão falando, começa com Caim e Abel. Então, mas também são palavras imantadas, né? Ah, fraternidade. Por que fraternidade deveria ser tão linda, né? Se já começa um matando o outro. É, porque, por exemplo, pelo que eu pude entender dos muçulmanos, é que eles têm uma relação fraterna com quem é convertido ao Islã, né? Quem é infiel, sabe? É como você estava falando aquela vez dos marxistas, do PT e tal. Eles têm uma diferença ontológica. E para quem é cristão, o cara que não é cristão, ele vê aquele como um irmão que não sabe ainda que é seu irmão, entendeu? Ou estou errado? Olha, primeiro esse negócio de irmão, quando você começa a falar de irmão, eu já fico com medo, entendeu? Eu fico falando, meus irmãos, me escondo embaixo da cama, tem horror disso aí. Você está falando isso, igual a Hilda agora. Começa a ficar com medo. Então, esse negócio de irmãos, fraternidade, sai pra lá. Você sabe, campanha, você sabe que a Hilda falou pra mim isso? Pelo amor de Deus. Então, você vê, a diferença mas aí é bem, mas só uma coisa lá. O ingresso no Islã é o ingresso numa comunidade. O ingresso se faz mediante uma declaração pública. Quer dizer, o sujeito tem que chegar diante de uma comunidade islâmica e declarar que só Deus é Deus e Maomé é seu profeta. E que ele acredita nisso. A partir da hora que ele fez a declaração pública e que ele se compromete a obedecer os tal dos cinco pilares, ele é um muçulmano. É um membro da comunidade. Se ele fez isso da boca para fora, não interessa. Ele é membro da comunidade do mesmo jeito. Agora, no cristianismo, não. O cristão é um processo de conversão, um processo interno misterioso que pode acontecer na cabeça do sujeito sozinho que mora lá no cu do Judas e que nunca ninguém viu. Você está entendendo? Pode haver uma conversão secreta que se dá na alma do cara sem que ele conte para ninguém. Por exemplo, se ele está num meio anticristão, então ele, muito anticristão com perseguição, ele se converte em segredo perante Deus e pode acontecer isso. Isso quer dizer que a conversão no cristianismo é um processo informal, pessoal e que pode ser secreto. Você está entendendo? Não é a entrada numa comunidade. Você está entendendo? Nem mesmo o batismo é a entrada numa comunidade nesse sentido. É numa comunidade espiritual apenas. Você está entendendo? Por exemplo, você está lá numa ilha, o negro diz: ah, li aqui a Bíblia e gostei disso e quero me converter. Você pode batizar o cara, tá entendendo? E depois vocês dois moram na ilha, ninguém fica sabendo, né? Mas valeu perante Deus. Isso quer dizer que a conversão e, na verdade, o próprio batismo é um mistério entre você e Deus, tá entendendo? Não tem esse sentido, por assim dizer, cívico que tem no Islã, formal e cívico, entendeu? Uhum. Então esse negócio de irmão também é tudo faz parte. Eu odeio esse termo porque entrou na linguagem da propaganda, publicidade, né, contemporânea, né, e... Mas você não acha que está aí a chave também da para se identificar uma religião verdadeira? O quê? A questão da fraternidade entre os homens. Eu sei que tem a Revolução Francesa, não, a fraternidade, pois é, a bobagem toda. Mas... Ele falou em fraternidade, já que eu já vi a guilhotina, porra. mas é porque ele está esvaziado do conteúdo religioso, né? Do conteúdo, mas quando tinha o conteúdo religioso, eles também queimavam. Da experiência religiosa. Entendeu? Por que eu tô falando? O negócio de fraternidade é muito perigoso. Não, é porque se for por aí, por exemplo, sabe a Hilda Hilsch? A Hilda Hilsch, a obra dela inteirinha falando de Deus. Mas eu tô conversando com ela na sala, quando a gente começava a falar de Deus, tinha hora que ela já começava a arrancar os cabelos assim. Eu não sei quem é esse cara, mas que cara, Hilda? Esse tal desse Deus. Toda vez que fala nele, eu tenho vontade de me jogar debaixo da mesa. Olha, eu também. Debaixo da cama, escondei para a cama. Então... Agora você falou a mesma coisa com relação ao irmão. Que então, terror. Olha, o que interessa no cristianismo é o seguinte. Isil passou pela Terra durante 33 anos, o cidadão chamado Jesus Cristo, que era o Verbo de Deus, o Verbo de Deus é a inteligência divina. Uhum. Tá certo? Quer dizer que tudo que existe foi feito através dele. Tá certo? E o que sai da existência também sai através dele. Ele tem, tá certo, o poder de criar e desfazer. Ele é onipotente e, pior, ele fala com você. Uhum. E age. Se você falar com ele, ele responde. Isso acontece, Yuri. Eu pergunto pra você que acontece. Tá certo? Não, mas então, eu sei disso. Se você confia nele, então você já é cristão, pô. Você tá entendendo? Uhum. É isso que, esse que é o ponto-chave. Quer dizer, quando ele diz: olha, você pode me matar, você me enterra aí, no terceiro dia eu saio. Depois do homem ter feito, uhum, coisas tão extraordinárias, tinha gente que acreditava, confiava nele. E se ele falou que pode, é porque ele pode. Não se, note bem, não se trata de acreditar que um terceiro fez. É? Uhum. Daí seria fé no sentido de crença. Você está, uhum, entendendo? Trata-se de confiar que aquele homem pode fazer o que ele diz que vai fazer. Você está entendendo? Uhum. Então, vamos dizer, é isso aí que vai marcar, essa é a diferença específica do cristianismo. E, hoje em dia, a maior parte das discussões ignora esse negócio. Você está entendendo? Quer dizer, tem um monte, uhum, de nego aqui que acha, inclusive, que é cristão, mas que ele não aposta nesse poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele não aposta, ele não confia. Se ele não confia, não é cristão. Certo. Você está entendendo? Mesmo porque, vamos dizer, esta... Uhum. Aposta é uma coisa que você não pode fazer de uma vez. Porque os seres humanos, eles não são unívocos. Nós somos compostos de muitas, muitas camadas de componentes, você está entendendo? Você tem componentes genéticos, você tem componentes culturais, você tem componentes que são, vamos dizer, fisioquímicos, que saem da alimentação que você tem. Tem tudo isso é para a gente, né? Quando a gente diz que concorda com uma coisa, discorda, digo, bom, um pedaço eu concordo, aquele pedaço que está pensando naquele momento concorda, mas você não sabe se tem a concordância profunda, né? Uhum. Por exemplo, nas nossas memórias, por exemplo, acontece a mesma coisa que acontece na internet. Às vezes, quando você acessa uma página, a página que aparece na sua tela não é a que está sendo transmitida no momento, é uma outra que está na memória, que está no cache, tá certo? Uhum. Pode ser a página 3 meses atrás, não é isso? Na nossa memória acontece também a mesma coisa, você está entendendo? Às vezes as suas reações, as nossas reações, não são determinadas pelo que nós estamos pensando no momento, mas por uma imagem que está lá no caixa faz tempo, está desatualizada, né? Então nós não temos controle completo do que nós achamos ou deixamos de achar, né? Nossas opiniões não são unívocas, nós estamos tudo divididos, nós estamos tudo conflituado por dentro, né? Então, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem essa característica de que você precisa reiterá-la várias vezes. Porque o fato de você ter confiado uma vez não quer dizer que no dia seguinte você vai confiar de novo. Você confia, mas depois você fica com medo. É isso? E com medo você fica na dúvida. Daí você já não aposta mais, tá entendendo? Então, quer dizer, você não é cristão de uma vez por todas. Você é, deixa de ser, volta atrás. E você... É, o processo de conversão é muito longo, árduo, né? Eu já termino na hora da morte. Então não se preocupe, não fique com pressa. Porque as pessoas têm que dizer, ah, eu sou cristão, eu sou ateu. Só que às vezes não entendo, não faz mais a mínima diferença. Isso tudo é frescura, entendeu? Né? O que interessa é a relação real, concreta, que aquele indivíduo vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? Uhum. Porque quando você fala salvação, é a salvação da aniquilação da digamos, da alma, do espírito, é isso, não é? Olha, você já leu Jacques Derrida? Derrida? Já é aquela tudo coisa que meio... Derrida diz, está muito certo. Sem pé nem cabeça. Se você fizer abstração da existência do nosso Senhor Jesus Cristo, é abstração da existência do Verbo Divino, tudo que ele diz está certo. E o que ele diz? Ele diz que tudo que você fala não tem a mais mínima importância, porque são apenas... Uma palavra significa outra palavra, que significa outra palavra, que significa outra palavra, e tudo isso no conjunto. Sim, é nada. Você está entendendo? Uhum. A única coisa real que garante, vamos dizer, alguma conexão entre o nosso mundo subjetivo de ideias e imaginações e o mundo real é o Verbo Divino. Se tira o Verbo Divino, você cai no mundo do Jacques Derrida. Se ele está no mundo do Jacques Derrida, significa o seguinte: você não existe. Ele é igual o Facundo Cabral, um cantor argentino, fala do Freud, é o filho do capeta, né? Então, agora, eu não acredito que o Jacques Derrida seja o filho do capeta. O Jacques Derrida é uma pobre vítima, coitado. Ele, de fato, descreveu o mundo, como é que o mundo fica, se você tirar o Verbo Divino. E nesse mundo ele prova que não apenas não existe objeto, não existe um sujeito. Ele cumpriu a missão dele sem perceber, né? Ele exemplificou isso. Claro, ele exemplificou isso inteiramente. Eu digo, olha, o mundo é como, de fato, se você tirar esse elemento, que é o Verbo Divino, que é como de a costura entre o objetivo e o subjetivo, porque é ao mesmo tempo o que criou o mundo exterior, que criou a nossa alma, então ele é o elo. Se você tira, a alma está completamente separada do mundo objetivo. Mas se ela está separada do mundo objetivo, ela também está separada de si mesma. Tá certo? Porque o eu do qual você fala nunca é o eu que está falando, é sempre um que já foi para trás. Então o eu nunca está presente. Eu digo, pô, então o objeto da fala nunca está presente. E o sujeito também não. Então sobrou só o quê? Uma fala vazia, porra. Então, isso aí, o que acontece, não é depois que você morrer, acontece já em vida, porra. Entendeu? Agora, se você, vamos dizer, a seu discurso está, por assim dizer, está enganchado no Verbo Divino, então ele quer. Então você começa a existir, você tem uma existência efetiva, entendeu? E o mundo começa a ter uma existência efetiva também. Então você já está enganchado na linha da imortalidade, já desde já, no sentido de que aquilo que aconteceu não pode desacontecer. O que quer que tenha acontecido durante uma fração infinitesimal de segundo não pode desacontecer, não pode ir para o nada. Nunca mais será um nada. Você está entendendo? Agora, se não tiver ninguém que saiba isso, é como se fosse um nada. Você está entendendo? Então, a memória de Deus é o lugar da imortalidade. Você está entendendo? Sim. Então, isso aí é nesse sentido que você tem que pensar em salvação. A maior parte das pessoas que pensa em salvação pensa mais num sentido quase material, você está entendendo? De você vai, como é que se diz? Depois que você morre, vai sobrar uma alminha sua. Digo, não vai sobrar alminha nenhuma, meu filho. Você depende de Deus lembrar de você. Se ele não quiser lembrar, ele não lembra. Se ele não pensar em você, você não existe. Olá, eu conversei com você uma vez aí por telefone também. Eu comentei sobre o livro de Urântia, né? Eu te falei que se não fosse o livro de Urântia, eu não teria a fé em Cristo, em Deus como eu tenho. E você falou, muita gente também só tem a fé em Cristo através do diabo, né? Claro. Tem gente que chega a Deus até pelo diabo, ou seja, né? Bom, E eu já estou lendo esse livro há 10 anos. Ano que vem eu vou fazer 10 anos que eu estou lendo o livro de Urântia. E como minha vida acadêmica foi para as picas, eu estou me propondo a estudar mais a fundo esse livro para ver, afinal de contas, se ele tem algum fundamento enquanto revelação mesmo ou não. Eu queria saber de você como que a gente vê, Você não vai chega a uma chegar a essa conclusão. conclusão que um. Não vai. Não vou Eu chegar nunca. aposto as duas bolas no saco, eu apostaria três se tivesse. Entendeu? Você não vai chegar a essa Que eu não vou conclusão. chegar à conclusão Você não vai nunca. chegar, porque se você pegar, vamos dizer, o próprio Evangelho disse de fazer filho, você também não chega à conclusão. Por quê? Porque Ah, falta sobre mediação. se Mediação só tem uma. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? E não é Nosso Senhor Jesus Cristo como personagem de um livro. É como é que se diz? É a pessoa real. Sim. Você entendeu? A qual você fala, diz, olha, eu estou doente, eu estou com um bicho de pé, eu estou com hemorroida, e os caras não conseguem curar, então você cura, por favor, porque você pode. É esta pessoa que responde efetivamente. Não depende da sua fé de maneira alguma. A fé depende da sua confiança. Fé no sentido de crença, não, depende da sua confiança mesmo. Porque se você não tem confiança no sujeito, você não vai pedir um favor para ele, vai? Né? E se pedir sem confiança, ele vai perceber e vai ficar ofendido. Então, isto aí é que é a única coisa decisiva. Toda e qualquer resposta só vem através daí. Então, só uma coisa, voltando ao que você estava falando então sobre o Corão, por exemplo, e no caso foi o Corão revelado Você quer pelo anjo enrolar a Gabriel. cabeça do muçulmano? Você diz para ele o seguinte: olha aqui, meu filho. Diga. Aí, no Islã, você diz que Jesus Cristo é o Verbo Divino, Kalimatullah. E você diz, por outro lado, que o Corão é o Verbo Divino, Kalimatullah. Então, Jesus é o Corão. E se Jesus é o Logo, né? Corão, ele não pode ser somente um profeta, ele é algo mais do que um profeta. Saia dessa, se puder. Não tem saída. Você está entendendo? Então, por exemplo, na época do Maomé, o pessoal jogava bosta, né? Jogava cocô, jogava pedra, porque ele falava que você é louco, queria dizer que é o profeta, que o Corão é a palavra, é o verbo divino. Ou seja, foi só no correr da história, quando a civilização islâmica se tornou uma civilização islâmica, que o negócio passou a ser visto como a revelação mesmo, Sim. não é? Então, por exemplo, se esse livro de Urântia, só daqui assim 1.000 anos existe uma sociedade mundial, aí sim poderia se dizer que ele foi uma revelação. Só a partir do momento que ele criasse uma Não, civilização. precisa ver que se ele tem os elementos em si para criar uma civilização. É porque na verdade ele fala de Jesus mesmo. Então, ele já está dentro de uma outra revelação. Então, ele não pode ser uma revelação. Olha, eu acho que um dos critérios decisivos é o seguinte: você vê, por exemplo, a Bíblia. Existe um livro muito interessante do Northrop Frye, do crítico canadense, que mostra que todos os enredos da literatura ocidental não são senão variações de temas da Bíblia. Tá certo? Mas se os enredos, o que que são os enredos de romance? São os enredos de vidas possíveis. Se o conjunto dos modelos de vidas possíveis está na Bíblia, o conjunto dos modelos de vidas reais também está na Bíblia. Isto quer dizer que nada pode acontecer a Certo. você, nada, nada, nada, nada, que não esteja prefigurado na Bíblia. Você está entendendo? Então não é que você vai interpretar a Bíblia, ao contrário, você vai interpretar os acontecimentos da sua vida à luz da Bíblia. A Bíblia não pode Sim. ser interpretada. Por quê? Porque ela é o Verbo Divino, ela é que interpreta, ó raios. Você está entendendo? Então o que você tem que deixar é que a Bíblia interpreta a sua vida, não você interpretá-la. Entendeu? Então, eu digo, olha, a Bíblia em si mesma, ela é incompreensível, mas através dela você compreende o que acontece. É assim como você não compreende a inteligência. Você não compreende nem mesmo a sua inteligência, quanto mais a inteligência de Deus. Ela não está aí para ser compreendida, ela está para compreender. Então, é questão de você se abrir para isso. Entendeu? É a famosa distinção do Henri Bergson, que não era um grande filósofo, mas nessa ele acertou em cheio, da alma fechada e a alma aberta. A alma aberta é aquela que deixa que aquilo que é superior a ela penetre nela e a ilumine e a faça ver as coisas mais claro. E a alma fechada é aquela que é ao contrário, que não admite nada acima dela e que quer que as estruturas dela abranjam a realidade. Você está entendendo? Então, como dizia Sim. o Chesterton, a diferença do poeta e o louco é que o poeta põe a cabeça no mundo e o louco põe o mundo na cabeça. Então, é isso. Olha, custou muito para entender isso, tá entendendo? Mas eu acho que foi até o dia que eu comecei a entender isso, eu era excepcionalmente burro. Porque eu queria eu mesmo entender as coisas. Com a minha cabeça, dentro dos meus esquemas, isso não é possível. Às vezes, para você entender uma coisa, os seus esquemas têm que se ampliar formidavelmente. E você mesmo não pode fazer isso. Você tem que deixar que uma inteligência muito superior ilumine a sua. E então você, assim, você dorme sem saber, acorda sabendo. Não foi você que pensou aquilo. Isso aí não aconteceu muitas vezes. Você tá entendendo? Você fica sabendo. Você Isso não é a que gente você pode aprendeu, chamar você fica sabendo. essa é a Isso intuição intelectual, no não sei caso. como é o nome disso. Eu sei que você pede para Deus ele te fazer entender, ele faz. Entendeu? Agora, se você quiser mesmo, você rachar sua cabeça, não vai entender coisa nenhuma. Tem o pessoal que fica discutindo, pô, interpreta a Bíblia assim, interpreta. Você não tem nada que interpretar a Bíblia, você jamais vai entender a Bíblia. O que você tem que deixar é que ela explique você para você mesmo. Entendeu? Senão você está querendo fazer de Deus um objeto do seu pensamento. Olha, por exemplo, se você quer entender uma. Não precisa ser Deus, se você quer entender uma pessoa, né? Sua mãe, seu namorado, seu vizinho, o que que você vai fazer? Você vai fechar os olhos para essa pessoa e ficar pensando nela? Não. Se você fizer isso, o que você está fazendo é criando um personagem. Não é isso? Você tem que deixar que a É verdade. pessoa mostre para você o que ela é. Não é isso? Você tem que estar aberto para que ela diga para você o que ela é, para que ela se expresse. Eu digo, mas se é assim até com o Zé da esquina, como é que não vai ser com Deus? Você está entendendo? Então você tem que deixar que Deus se explique. E cada vez que ele se explica, ele aumenta a sua inteligência, porque você quer entender o negócio. Daí ele olha lá e fala, pô, você nem está querendo entender isso, mas ele é burro para danar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a inteligência dele para ele poder entender. Você está entendendo? Senão é que nem você querer botar no computador um monte de dados que a memória dele não comporta. O que você tem que fazer? Tem que aumentar a memória dele primeiro. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele aumenta a sua inteligência. E daí você entende o que você não entendia. Agora, se você quer transformar esse Deus em objeto do seu pensamento e quer você entender, bom, você termina que nem o Jacques Derrida, você está entendendo? Lá no alojamento da UNB, a gente deixava o livro dele justamente do lado da Mas é um privada. muito bom lugar. Muito... Eu, assim, eu todo desconfuso, eu tô, aliás, estou escrevendo um artigo sobre isso aí. É apenas um conjunto de pegadinhas absolutamente infernal. Talvez que você entrou lá dentro, você não consegue sair mais. E ele diz que se você não entrou, você não tem autoridade para falar. Então, opa, então, aí é legal. Quer dizer, ou eu penso como você, ou então eu não posso falar nada sobre o que você está falando. Eu sou obrigado a ser como você. Então já é uma proposta de cara, é autoritária. Não é uma proposta que possa ser examinada criticamente. Não pode examinar criticamente. Porque examinar criticamente seria examinar de fora. Se você está de fora, ah, então você não entrou no nosso mundo. Se você não entrou no nosso mundo, você não conhece. Você está entendendo? É a mesma coisa que o sujeito, você está querendo ter uma opinião sobre homossexualismo, mas ele diz, não, se você não der para mim, você não tem experiência. Então, né, você vai ter que começar a dar. Daí você dá uma vez e fala, não gostei. Ele diz, não, mas é que a sua experiência não foi suficientemente profunda. Você tem que continuar. Então daí ele te come durante 20 anos, depois de 20 anos você começou a gostar. Tem muita escola filosófica que é assim, a própria psicanálise tem isso. Você tem que se submeter à experiência. Eu digo, ué, o que eu estou falando com relação a Deus é outra coisa. Você não tem que se abrir com relação a mim, não. É entre você e Deus. Eu não posso entrar, nem sei o que vocês vão conversar, pô. Eu não posso ter controle nenhum sobre isso. Nem o meu pensamento, eu digo, bom, o meu pensamento eu estou expondo em palavras para que você possa compreendê-lo de fora, que você possa compreender o meu pensamento sem você precisar ser eu. Você está entendendo? Agora, essas escolas não, tipo marxismo e psicanálise e desconstrucionismo, não, você tem que entrar lá dentro mesmo, porque você entrou, você não consegue sair mais. Isso é pegadinha. É um papel pega mosca. Papel pega mosca. Quer dizer, isso foi feito para idiota, né? Uhum. Mas agora, por exemplo, você falou essa história de ter elementos para que seja a potência de ser uma revelação. Que tem, é isso a história, a ideia? É, eu acho que isso aí, de certa maneira, você reconhece a primeira vista. Você reconhece a primeira vista. Que elementos seriam esses? Por exemplo, o que algo deveria ter para que você veja é uma revelação? Ah, você consegue conceber uma civilização inteira baseada nesse livro? Apaga os outros. Ah, eu consigo. Apaga os outros. Apaga os outros. É. Os outros livros? Você não, já não pode, porque isso aí já tem um monte de referência cristã. Então você já de cara já não pode. Agora, se você pega o universo budista, ele não tem a referência cristã. E você existe uma civilização a partir dali. O cristianismo não tem referência hinduísta e tem uma civilização a partir dali. Mas então não pode haver uma religião, não pode dar origem a outra, alimentar a outra, coisa assim? Não, se assim, uma religião são deu todas origem estanques? A outra, então não foi uma revelação nova. Não se diz que é uma revelação nova, ela é um complemento da própria revelação então, que foi a vida de Jesus, entendeu? Então não pode ser origem de uma civilização, ele não é nada mais do que mais um prolongamento da civilização cristã. E ele não poderia ser, por exemplo, isso que falta para a Europa não desabar para o barbarismo, para o islamismo? Não seria ele uma união de... Porque a impressão que dá, ou que é uma revelação, ou que é uma criação de uma sociedade secreta, entendeu? Não tem outra explicação, porque ele foi, deve ter sido escrito. Se, mas, foi, olha, se ele se é forjado, assim... Se você quer a minha ajuda para você resolver esse enigma, você pode tirar o cavalo. Porque eu não vou fazer isso. Não, a Hilda também não quis me ajudar, o Bruno Tolentino também não. Não, me não, deixaram, não, isso assim, aí totalmente. Você arrumou esse abacaxi. Olha, eu não queria. Eu já tenho enigmas suficientes, entendeu? Eu gostaria de resolver esse enigma do que eu chamo a paralaxe cognitiva. São uns 6 ou 7 séculos de história aí. Se eu conseguir matar esse, eu estou feliz, entendeu? Eu já fiz minha parte. Agora, se me aparece com outro livro, primeiro o livro não termina, né? Nunca termina, ele vai só aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Ih, caramba. Não, ele já tá fechadinho, terminado. Quantas páginas tem? Pelo 2.100 páginas. Com letras minúsculas de Bíblia, então, assim, entendeu? Agora, outro livro me apareceu com uma história de uma senhora grega que recebeu uma série de mensagens de Jesus Cristo. As mensagens não acabam mais, é um montão, tá certo? Ele diz, o que, que você acha? Eu falo, eu não tenho nada que achar. Eu não tenho nada que achar. Não tem nada aí na memória para achar. Não sei como, eu não posso ter uma. Não posso criar uma opinião com relação a isso. Seria uma vida dedicada a isso. É, então, é o que você me falou da outra Agora, vez. Eu acho que, assim, eu pensei, você quer um critério geral. E eu acho que quando Deus. Quando eu acho que Deus eu quer acho. Que você entenda alguma coisa, ele te dá inteligência para isso. Então, eu não coloco para mim mesmo, eu não me forço a engolir questões, você está entendendo? Uma questão para chamar a minha atenção, ela, em primeiro lugar, ela tem que demonstrar que ela é muito importante. Porque senão, você permite que a sua atenção seja dispersa em mil polos de atração. Não, sabe, um dos elementos que me colocaram a importância dela na frente da minha cara foi algo que você mesmo disse. A única coisa que dá para, digamos, dar uma unidade para o planeta hoje, já que ele é um cadinho assim, de civilizações borbulhando para cá com suas doutrinas, etc., seria uma nova revelação. Mas você diz que ela não vai acontecer também, né? É, isso pois é o que você falou. Então, eu acho que a unidade planetária não é um problema, efetivamente. Por quê? Porque nunca existiu. É. A humanidade viveu a sua vida inteira em blocos civilizacionais estanques, sem um saber do outro, e funcionou perfeitamente bem. E o que eu acho até que hoje existe um intercâmbio excessivo, você está entendendo? Criando problemas insolúveis, né? Na verdade, quando você pensa em globalização, porque eu mudei aqui para os Estados Unidos, é que a gente vê que esse negócio de globalização é uma balela. Porque existem abismos entre as nações, abismos intransponíveis. Essa impressão de, estamos no universo global, aldeia global, isso é uma conversa mole para boi dormir. Né? Eu diariamente, mas diariamente, topo assim com 10 expressões idiomáticas inglesas que não tem tradução em português, que não tem equivalente, e que é uma nuance específica deste lugar, deste momento, e que você, com muita convivência, você consegue pegar, mas você não vai conseguir dizer em português, tu cai em um abismo, pô. Isso aí existe aos milhares. Abismo cultural, então. Bom, o Brasil tem um país que tem 180 milhões de habitantes, e aqui nos Estados Unidos tem 300 milhões. Um não sabe nada do que acontece no outro, e vice-versa. O outro sabe menos ainda do que acontece aqui. Isso em plena globalização. Uhum. Então não existe globalização no aspecto cultural. Isso é uma bobagem. Globalização quer dizer que tem meia dúzia de negro aqui que faz negócio com outra meia dúzia de negro aí. Como, né, esses negros ricos acham que eles são o centro do mundo, eles acham que está globalizado para todo mundo. Ah, faz-me rir. Está globalizado para eles do ponto de vista econômico. Você está entendendo? Uhum. Quer dizer, porque eles começaram a comerciar com pessoas que não comerciavam antes, eles acham que globalizou tudo. Está absolutamente ridículo. Agora acontece que esses camaradas, eles sempre têm dinheiro para pagar meia dúzia de intelectuais que escrevem as coisas do jeito que eles acham. E tira um monte de cópia, distribui para todo mundo, põe na televisão, põe na internet, o idiota acredita. E daí começam a discutir uma nova situação como se a situação existisse. Você entende, não? Eu digo, olha, mas uma situação que existe, por exemplo, uma situação de globalização, ela deveria poder se traduzir em realidades de experiência que são acessíveis a pessoas concretas. E, portanto, a todas as pessoas que estão dentro da civilização supostamente globalizada. Mas eu vejo que os abismos culturais entre nações, eles continuam a existir, e pior, alguns deles ficam mais fundos a cada dia que passa. Entre os Estados Unidos e o Brasil, então, olha, o abismo é imensurável. Mas imensurável. Então, levaria 40 anos para atualizar o brasileiro mais ou menos com o que está acontecendo aqui. E quando ele terminar de atualizar, ele já está com outros 40 anos atrasado. Então, a globalização é só uma... Existe globalização para esses negros que têm dinheiro para ficar viajando de avião para tudo quanto é lado, tem tudo, tá entendendo? E que faz negócio na China, na Zâmbia, depois volta, vai para Serra Leoa, daí vai para o Paraguai e volta para Nova York. Uhum. Tá, ele acha que está tudo globalizado. Mas é uma ilusão, evidentemente. Olha, rico, rapaz, rico tem cada ideia. Assim, que você ouve um Jorge Soros falar, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Na verdade, o mundo dele é o interior do jatinho. Quer dizer, né? O cara vive no mundo da lua, você tá entendendo? E ele acha que ele enxerga tudo. Por quê? Porque ele viaja para todo outro lugar. Daí eu chego lá pro cara e pergunto, o foro de São Paulo, ele tá dando palpite na América Latina, um atrás do outro, né? Fazendo negócio com a Argentina, comprando terra na Bolívia. Pergunta pra ele do foro de São Paulo. O cara se atrapalha todo, tenta fingir que... Veja que aquele homem bilionário fazendo esse papel de trouxa na minha frente, tentando fingir que sabe, como um garoto em ginásio interrogado pela professora. Eu digo, que coisa mais deplorável, né? Quer dizer, um homem poderoso que ele podia facilmente me mandar tomar no cu. É isso? Por que ele não mandou? Ah, porque ele não quis dar buraco, torcer que ele não sabia. Então, olha que coisa. Quer dizer, é uma, por um lado, é um poder enorme, por outro, é impotência total. Quer dizer, nós vivemos num mundo das pessoas que têm muita ilusão, entendeu? Então, eu não pergunto, não faz aquele teste que eu disse que eu. Você no começo dos meus cursos, que é o negócio dos 4 graus de credibilidade, né? O que, que eu sei com certeza absoluta, com alto grau de probabilidade, com verossimilhança ou com mera possibilidade? Se você diariamente você pegar suas opiniões, passar por esse filtro, você vai ver que o que você sabe com certeza absoluta é quase nada, duas, três coisinhas. A maior você sabe mais um pouco de coisa com alta probabilidade, e o resto é tudo verossimilhança e fantasia. Então, por isso que essas tomadas de posição contra coisas gerais, por exemplo, o que, que você acha do Islã? Eu digo, eu nunca tive opinião sobre uma coisa desse tamanho, nem terei. Eu me atenho a pontos específicos que eu posso, vamos dizer, abranger intelectualmente. Você está entendendo? E eu acho que, para, vamos dizer, a formação dos intelectuais, esta seria a disciplina número um. Você saber distinguir entre o que você sabe e o que você não sabe. Agora, Depois que entrou, por exemplo, essa moda desconstrucionista nas universidades, isso estupidificou as pessoas a tal ponto que elas não sabem mais distinguir entre o que é saber uma coisa e o que é conseguir fazer uma frase a respeito. Quando ele consegue fazer uma frase, ele já persuade a si mesmo. E quando ele diz aquela frase, as pessoas que nunca tinham conseguido fazer aquela frase parece que descobriram o mundo. Ah, então é assim, agora descobri a verdade. É tudo louco, porra. Agora, eu vi eu mesmo, por exemplo, escrevendo sobre economia, no tempo que eu trabalhava no Jornal da Tarde, escrevi sobre economia, isso faz 30 anos atrás. Escrevi um monte de coisa de economia sem saber nada de economia. Eu sabia que não sabia, mas o público não sabia. Então, a hora que eu percebi como é possível fazer frases sem entender nada do negócio, eu fiquei aterrorizado. Falei, então eu posso me enganar a mim mesmo com uma facilidade extraordinária. Você tá entendendo? E aí que começou a conquista da minha maturidade intelectual, que consiste em saber distinguir o que eu sei do que eu não sei. Agora, eu acho que no Brasil, o único negro que cultiva essa disciplina sou eu, porque o resto todo mundo tem opinião a respeito de tudo. E eu só tenho sobre algumas coisas. E a maior parte das perguntas que as pessoas fazem, eu sou obrigado a dizer, não sei. Viu, Olavo? Próxima vez eu queria conversar com você sobre gnosticismo. É outra Esse história é um assunto boa bom, também. Agora, é um assunto só que bom. Agora, né? Só que agora o problema é que, como eu te falei, eu tenho que sair para aquele filme dessa minha amiga. Olha, falar em filme, eu assisti um filme aqui, não sei se vai passar no Brasil, chama-se Freedom Fury, A Fúria da Liberdade, sobre a Revolução de 1956 na Hungria. Um documentário maravilhoso, produzido por essa chinesinha Lucy Liu. A Lucy Liu estava lá para lançar. A Lucy Liu mede 1,10m, se tanto. Foi um pouco difícil enxergar. Mas isso de perto ela é bem bonitinha. Agora, proporcional. Proporcional, né? É assim. É uma bonequinha chinesa, assim. Dessa de você botar em cima da mesa. Ela foi a produtora do filme. E os caras levaram 6 anos para fazer o filme. Né? Mas uma beleza, viu? Beleza mesmo. Devia passar aí no Brasil para ver esse pessoal que gosta de comunismo, para ver o que é bom para tosse. Ah, Olavo, com relação à rádio, você conseguiu. Eu consegui registrar a rádio lá no blog, naquele site. Está tudo montado. Eu vou fazer uns testes hoje. E pensei em fazer o programa então, segunda-feira da noite, no horário brasileiro, 7h30. Segunda-feira. Depois eu te dou. Próxima conversa eu já te dou o endereço tudo certinho, porque vai ser rádio pela internet, né? O pessoal ouvirá pela internet. Te dou o endereço direitinho. Aliás, pode te dar até já. É www.blogtalkradio.com/Olavo. Só que agora não adianta botar lá porque não está na emissão, só adianta botar na hora da emissão. E eu já recebi e-mails de gente aí que está querendo, está se propondo já criar rádios comunitárias para retransmitir a gravação, Olha, a gravação eu vou colocar ali no meu site, à disposição de quem quiser, de graça. Claro que vou botar lá um botãozinho para quem quiser contribuir, ajuda também, porque isso aí come tempo fazer essas coisas, né? Se a pessoa quiser me ajudar, eu aceito, mas vai ser de graça para quem quiser ouvir. Ah, tá ok então. Então é isso, Olavo. Foi boa a conversa. Então até a próxima. Boa sorte aí, um abração. Um abração. Você ouviu o podcast do blog Garganta de Fogo do site caralouca.net.